Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui no canal 1 da sua Antena Web. A edição de hoje do nosso Musicália vai trazer até vós, ouvintes, músicas muito curiosas. Vamos até à Nigéria para ouvir Noki Mama Franco. Esta música não tem intérprete, ou pelo menos nós não conhecemos. É algo que já vou aqui reportando. Acontece às vezes, porque estamos a falar de países que não são grandemente desenvolvidos, e acontece, então, quando são músicas mais antigas, não há uma preservação dos nomes de todos os artistas. Isso acontecia há muitos anos, mas era mais nos países que, enfim, que nós sabemos, né? Reino Unido, Estados Unidos, França. Também aqui em Portugal isso poderá muito facilmente acontecer até às décadas de 50, 60. Depois, a partir da década de 70, já começa a haver um maior cuidado nestes países, como nos países africanos, de um modo geral. Depende, mas para já ainda não vai havendo tão grande cuidado. Sei apenas que esta música é da Nigéria e que se chama Noki Mama Franco. Logo depois vamos ficar com Thomas Mapfumo, com Nyoka Muzango. Esta música vem do Zimbábue. É mais um país, então, a fazer parte desta nossa viagem. Nós não estamos habituados a ouvir estes idiomas, que são idiomas nativos daqueles países. Nós não estamos habituados a ouvi-los, são apenas, posso dizer isto, são apenas idiomas diferentes. Assim como também o é a música de Amak Edede, que nos canta O Batani. Esta música, confesso que não sei que país é que vem, mas associo aqui pelo nome que tem algo a ver com França, alguma colónia antiga francesa. Mas sim, para todos os efeitos, é então esta a primeira sequência de músicas na edição de hoje do Musicália. Vamos ter mais daqui a pouco, vamos até à Alemanha e à Holanda, dois países com culturas e raízes parecidas, mas e até com os próprios idiomas que são parecidos. Vamos então recordar alguns sucessos, para nós, para vocês a maior parte será uma estreia neste caso, mas vamos aqui recordá-los ou dar a conhecê-los daqui a pouco. Para já, vamos então ficar com Noki Mama Franco e eu volto daqui a pouco para as últimas três músicas deste nosso Musicália. Até já! Mama, tiango wa pie monama. Mwana sala na sanfwa. Malo baba poti na ngai nganga lelo yo na moni. Mwana sunga na bebyo. Na motemba zoka boligo ya lokumu. Na misaba toyo kola kiso ligita na boligo zoka lokuta. Omesa na koliga zamba nyoso. Nyo sato mete la kore loto suki wapi. Mabe utopi no babe ite bae bae. Sou Fique na companhia do Canal 1. Thank you. depois de Ombatani de Amak ETD, vamos até à Europa novamente. Há um continente que nós já muito fomos e muitas vezes. Vamos agora conhecer três temas. Eu era para escolher um alemão, um holandês e um francês. Mas depois de ouvir aquilo que já vos vou dizer, achei tão engraçado que decidi trazer apenas dois alemães. Vamos começar com Du, de Peter Maffay, que é um dos grandes nomes da música alemã, e em 1970 conseguiu o número 6 no top 100 alemão com esta melodia. No último lugar ficou a música Zucker in Café, de Eric Sylvester, que realmente é uma música muito engraçada, que nós vamos aqui ouvir, por isso é que eu trouxe. Acho que é uma música muito divertida. Nós vamos então aqui ouvi-la e eu espero realmente que gostem, que apreciem. E vou então deixar-vos com estas duas músicas. Para fechar, temos Up, Up, Up, dos Cocktail Trio. Apesar do tema ser cantado em... do título ser inglês, Up, não é? Uma expressão inglesa. A verdade é que a música é cantada em holandês. E de facto esta música conseguiu em 1967... um dos melhores lugares na classificação na tabela de vendas da Holanda. São as três, as últimas duas mais animadas, são as três últimas desta edição do nosso programa. Espero que goste ou que esteja a gostar. Eu volto no próximo domingo. Desejo a si, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Boa tarde e então agora para fechar, Peter Maffay com Du. Ich hab dich lieb. Ja, Ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer. Immer. Nur dich. Wo ich auch bin, was ich auch tu, ich hab ein Ziel. Ohne dich leben, das kann ich nicht mehr. Nichts kann mich trennen von dir. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will, yeah. Du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr von mir gehen. Du, du Canal 1. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Ich habe einmal einen Mann gekannt, der ist als Held um die Welt gerannt. Mitten im Ozean, da kam ein Haifisch an, den Finger mit einer Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste Weg, ja und da meinte er. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Vanavond een voetbalmatch op de tv. Hey Piet, wist je dat niet? Ik kom bij je kijken en neem nog een man of tien mee. Hey Piet, hoor je me niet? Haal de champagne maar vast uit de kelder. Heb je er geen bel dan op en bestel er. Zorg dat je vrouw ook iets lekkers bereidt. Voordat we kijken naar de voetbalwedstrijd. En van je hup, hup, hup. Voor het diner en van je hup, hup, hup. Naar het diner en van je hup, hup, hup. Bij de tv, leven de PTT. dat spijt me wel, Job. Maar ons toestel is net weggehaald. Ja, Job, dat is een stop. De laatste termijn was al 3 maanden lang niet betaald. Ja, Job, de centen zijn op. De ijskast is weg en nog 1 uur geleden heeft de gemeente het licht afgesneden. We hebben geen stoel meer en geen canapé. Als je wilt kijken, ga dan naar een café. En van je hup, hup, hup, naar het café. En van je hup, hup, hup, in het café. En van je hup, hup, hup, bij de tv. Leven de PTT. Hey Piet, des te beter, dan kijken we niet naar tv. Hey Piet, hoor je me niet? We brengen gewoon een radio jazzbandje mee. Hey Piet, huil nou maar niet. Een drum en een bas en een paar gitaristen. Je hebt nou de ruimte om lekker te twisten. We steken een kaars aan en nemen een slok. En bouwen een feestje, dat klinkt als een klok. En van je hup, hup, hup, zonder diner. En van je hup, hup, hup, zonder café. En van je hup, hup, hup, zonder tv. Leven de PTT. Leven de PTT.